Você é meu amor, minha mulher. Você é a minha flor, minha paixão. Eis a minha luz, és o meu poema. Eu, o meu docinho, que sabor. Você é meu amor, minha mulher. Você é a minha flor, minha paixão. És a minha luz, és o meu poema.